Um dia um bêbado chegou e falou com meu irmão: isso é leu entrante, não é pra lavar a mão. Então, hey! Então, cuidado com a pipoca.